mini saia e salto alto. Oh my God! Um modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Cuidado com elas. Faz lembrar o fim de semana, ou pelo menos é uma porta aberta para este fim de semana que está quase, quase a chegar. Michael Gray, The Weeknd, na Rádio 5, às 11h08. Já cá estamos para a segunda hora do programa mais feminino. E salto alto. Espera lá, estão a brincar comigo, certo? Porque tenho que fazer sempre estas perguntas ao Vítor Cardoso. Pergunto. Olá, Susana. Olá, tu nem queres responder? Eu não estou a ler nem a ouvir. Olha, então, o auricular. Está aqui. Pois. Eu guardo sempre religiosamente. É assim, entras de férias e entretanto começas a desligar tudo, não é? Tudo, inclusive a do auricular. Exatamente. Mas já cá estou. Olha, dizia, perguntava ele. Ah, maravilha. Dizia ele, estão a brincar comigo. Nós estamos na sexta-feira. Nunca, sexta-feira, 1 de julho, no primeiro dia de férias. Tcharam! Que bom. E o tema hoje promete. Todos os dias promete. Todas as sextas-feiras têm prometido. Exato. Este promete e eu espero que tenha bastantes participações, porque nem é um tema delicado em que as pessoas tenham que se atrapalhar muito em comentar. Por acaso até não, mas sabes que eu acho que há uma certa dificuldade em falar destas coisas. Não sei, posso estar enganada. Oh. A gente fala por eles. Vamos. E estão do outro lado a pensar, quem ainda não entrou na página da Rádio 5 no Facebook não sabe do que se trata. Já está aí a pergunta para responder em www.5fm.pt. Se preferirem, é muitíssimo bem aceite. A vossa participação via SMS 967607903 para responder a esta pergunta. Como combater a monotonia numa relação? É isso, é o tema de hoje. A monotonia na relação. E não na relação. E não na relação. Na semana passada nós discutíamos a diferença entre uma relação e uma relação. E tu achas que todas as relações passam pela monotonia? Ou há pessoas com essa capacidade de não deixar que ela invada o seu espaço? Eu acho que a monotonia mais cedo ou mais tarde acaba por chegar à rotina. O dia-a-dia as pessoas acomodam-se e a monotonia acaba por tomar conta um bocadinho de parte da relação. Está nas mãos das pessoas, obviamente, terminar com essa monotonia e fazer com que a relação avance de uma forma diferente, que não a rotineira, para que não seja sempre igual e não caia em desuso. Estamos a falar de consciência e eu pergunto, numa relação, ela por vezes pode estar menos presente? A consciência para o tal combate à rotina. Sim, as pessoas têm a tendência a acomodar-se e a consciência vem quando alguma coisa já está muito errada. Então olha-se para trás e já há um grande período de habituação e já há um grande período de serenidade, de monotonia a combater. Aqui o problema é que nós somos extremamente voláteis. Nós, ser humano, nós mulheres, nós homens, somos muito voláteis no que concerne a sentimentos. Nós vivemos períodos de paixão, de excitação, de namoramento, que duram entre 4 a 9 meses aproximadamente. A partir daí, as hormonas encontram um equilíbrio para este sentimento e é aqui que a paixão se transforma em amor. E o amor é uma coisa mais calorosa, mais terna, mais calma. Aquele que mais não se importa de perder a consciência, de se esquecer. Exatamente. O problema é que tu tens mais consciência no amor, deveria ser assim. Mas nós temos mais consciência no amor do que na paixão, porque a paixão na paixão é irracional. Estamos desconsciencializados de todo. É irracional, não é? Daí ser não haver monotonia, porque não há descanso, não há tranquilidade. Nós andamos intranquilos, nós andamos atrapalhados com as coisas que vão acontecendo. Após esses 4 a 9 meses de paixão, inicia-se... São quantos, desculpa? 4 a 9. 4 a 9? 4 a 9 meses aproximadamente que dura. Aquelas pessoas que dizem que vivem uma vida inteira apaixonada pela mesma pessoa. Podem viver. Se as duas pessoas combaterem esta monotonia e tentarem apimentar a relação de uma certa forma... Eu conheço casais, casados há 40 anos, que causam inveja da boa, de nós olharmos e pensamos, não, eu quero isto para mim. Eu quero isto para mim e quero este tipo de relacionamento para mim. O que acontece é que quando se entra na fase do amor, no relaxamento do amor, já se tem aquela pessoa está do nosso lado diariamente, acompanha-nos, está presente, é um bom companheiro ou companheira, nós começamos a desligar um bocadinho os fusíveis que nos mantiveram elétricos durante estes 4 a 9 meses. Asneira. Ou seja, não convém desligar. Se nós desligarmos, é bom termos uma certa tranquilidade, é bom termos uma certa serenidade, mas não completa tranquilidade, não completa serenidade, não completa paz, porque senão não vamos valorizar aquilo que temos. Mas estás a falar ainda na paixão, naquele período dos 4 a 9 meses? Não. Essa gente não precisa de se preocupar, que não. Sozinha, por si própria, ela abre as alas. Maneia-se. depois disso, o que acontece é um engaixamento do eu para o nós. Passamos a ser dois, em vez de ser eu e tu numa relação, iniciar uma relação, a discutirmos determinadas coisas, passamos a ser nós a fazermos determinadas coisas. Isto acontece naturalmente com as pessoas que rodeiam o casal. Se inicialmente mandam uma mensagem a perguntar, queres vir tomar café? Tu vais, a partir de determinada altura, a mensagem vai dizer, querem vir tomar café? Tu perdes a identidade, perdes o eu e passas a ser um isso nós. Isso não pode, não é grave, não. Só não é grave se a outra pessoa, que é o nós, que seja homem ou mulher, aqui é um bocadinho indiferente o género, se é homem ou mulher, te faz sentir que pode não estar presente. O facto de tu quereres ir tomar café não quer dizer que a outra pessoa vá atracada a ti sempre. Pois. Tu tens que sentir a falta, porque se tu não sentes a falta, se achas que aquela pessoa está completamente segura, que vai estar ali 24 sobre 24 horas para ti, que podes fazer o que bem te dá na veneta, que ela continua disponível, isto vai cair num uso Uhum. Quer dizer, começa por aí a monotonia. Como é que começa por aí? Porque tu achas que não vai fugir, porque tens a certeza absoluta que aquela pessoa olha para ti e não vê mais nada. Uhum. E começa aqui a asneira número um. Isto abre imediatamente a asa que tu não estejas constantemente a apimentar essa pessoa. E abre a asa que a outra pessoa olhe para outra pessoa que lhe apimente esse olho. Exatamente. Por isso é que se mantém em casamentos longos, casamentos de 40 ou 50 anos, uhum, em que se mantém a mulher, porque é a mulher que se ama, é sagrada, aquela é única, mas se vai tendo amantes ao longo do relacionamento. E lá. De 4 a 9 meses. De 4 a 9 meses. E existem ainda relacionamentos mais complicados ainda, uhum, de pessoas casadas há 40 ou há 50 anos que mantêm uma relação com outra há 20. Ui. E têm uma família dupla. Em que só uma das partes é que sabe que é a dupla. E a determinada altura os indivíduos não se perdem por aí, não? Às vezes. Outros não, outros perdem-se quando infelizmente vêm a falecer e as duas mulheres ficam a saber da existência uma da outra porque têm filhos em comum e há uma herança para repartir e eles aparecem, a papá morreu, então vai tudo ao funeral e que uma big happy family. Ah, eu também. Eu também. Afinal tem irmãos. Susana, monotonia na relação... isto é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. E terrível. E quando nós falamos de monotonia na relação, nas relações, o que é que te apetece? Pergunto. Estamos a falar de uma relação homem-mulher, casal. Homem-mulher, casal. Sabes que nas amizades é mais difícil criar uma certa monotonia, porque as amizades são mais sinceras, isto pode parecer grave, mas e mais livres. São mais sinceras e mais livres, uhum, do que uma relação a dois, uhum, seja homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não é? Mas uma relação a dois amorosa tende a ter determinadas responsabilidades que a amizade não tem. Então tu acabas por sentir falta desse amigo e tens um à vontade com um amigo para lhe dizeres coisas que numa relação não dizes porque sabes que vai magoar. Uhum. E ao amigo, se calhar, mesmo ao saber que vais magoar e sabendo que é para o bem dele, vais dizer. Vai fazer com o amigo que se zangue contigo, depois tens de fazer as pazes. Uhum. E andas nisto uma relação de amizade inteira. Chispas um bocadinho, depois fazes as pazes, depois aborreces, depois pedes para partilhar, depois pedes ajuda, depois vais lá à casa, tomas um café, depois vão sair e partilham outra coisa qualquer, vão ao cinema. O assunto, a escapatória da relação a dois acaba por ser os amigos. Exatamente. Até porque existe a distância e as pessoas não coabitam. Exatamente. Nós no mesmo 24 horas sobre 24 horas. Aliás, nas relações de amizade onde as pessoas coabitam 24 sobre 24 horas vai dar asneira. Olha, a nossa fotografia já está ali e há assim uns olhos tão... Hã? Depois, quando espreitares o Facebook, vais perceber aí um comentário que eu acho que vem da Cristina. Ok, a água faz muito bem. Faz sim, senhora Cristina. Agora o que nós queremos mesmo, depois vais perceber. Depois vou-te mostrar. Assim, estás a ver aquele olho clínico que apanhou ali uma coisa mesmo, mas não posso referir porque é fazer publicidade. Nós temos que começar a esconder tudo o que existe mesmo, nesta rádio, incrível. Porque já nos acusaram dos iogurtes, já nos acusaram de sumos, de tudo. Vamos então à nossa pergunta, e hoje o tema é a monotonia da relação. Nós queremos a sua opinião aí na página da Rádio 5 em www.5fm.pt ou então através do 967607903. Temos aqui alguém que diz: inventando coisas novas e diferentes para se fazer, conquistando todos os dias. Pode passar por aí. Pode. A conquista constante. E coisas diferentes podem ser coisas fáceis de atingir e fáceis de ter. Tipo, roubar uma flor no jardim para se dar a alguém. Porquê que só os homens é que podem oferecer flores às mulheres? Que é uma coisa que me faz aqui uma espécie enorme. Porquê que a mulher não pode roubar uma flor no jardim e oferecê-la a um homem? Porque, minas, os homens gostam de flores. Epá, uma de plástico para a vida inteira. Não, isso cria uma monotonia. Olha, ainda bem que deste um bom exemplo. Uma relação não convém de maneira nenhuma que seja uma flor artificial. Até certo ponto pode ou não ser um vaso, mas convém que seja flor de corte, que tem uma curta duração e tu tens que a mudar. Tens que mudar a água, tens que lhe dar determinada atenção, porque senão ela vai murchar mais rápido ainda. O vaso requer uma determinada atenção, mas dura muito tempo. Por isso a relação é essa, um vasinho. Agora, flores artificiais, daquelas que tu pousas lá e não tens que cuidar, e acabas por te esquecer, nem o pó limpas a determinada altura e depois olhas para ela e cansas. Já perceberam, se de repente lhe oferecerem flores de plástico, Cuidado, pode não ser um bom sinal. Pode não é um bom sinal. Temos outra, aliás, imensas participações. Vamos olhar para esta que diz: a rotina é, com imensa frequência, acusada de ser a grande vilã. O nosso casamento não resistiu à rotina. A monotonia acabou com o sonho. Alegam os recém-separados, ou como se a responsabilidade estivesse fora deles. A monotonia não bateu na porta e entrou sem ser convidada. Ela nasceu das vísceras da relação. Mário, um beijinho para si. Obrigada pela participação. É de lá mesmo. Tem que se culpar alguém e obviamente que a culpa não é nossa. Pois. E tem que haver culpa, é o destino. Foi a monotonia, foi a coisa que assim aconteceu. Mas o que é certo é que a rotina, o dia-a-dia, e o facto de nós deixarmos de preservar determinadas coisas que deveriam ser só nossas e que achamos porque agora a relação atingiu um determinado patamar, podemos partilhar tudo. Exemplo: jamais em tempo algum, e isto é jamais em tempo algum, se faz depilação à frente de um homem. Ou se arranca pelinho da sobrancelha à frente do homem, porque isto mata o desejo sexual de qualquer homem. Não me digas. Pois, como é óbvio. Explica. Nós, há coisas nossas, privadas, de mulher, seja, como eles têm, que não convém depilação. Ir pintar, fazer madeixas, que é uma coisa linda que nos Sim. deixa com o cabelo assim. Eu, por acaso, não faço, não é? Mas vejo fazer no cabeleireiro, que nos deixa super sexys, não é? Com pratas na cabeça, parecemos uns verdadeiros ETs com os dedos enfiados. Mas porquê? Eles depois na podem reter essa imagem? Eles retêm essa imagem. E não é bom. Não? Não. Eu posso dar uma outra imagem masculina que tu não ias querer reter. Pois. De maneira nenhuma. Os homens também fazem depilação. Agora imagina um horrível. Homem másculo que tu achas super sexy, o homem que te deseja ou que te faz sentir desejada, de repente imagina o cheio de creme depilatório na perna à espera que seque. Desculpa, e aquelas mulheres que adoram arrastar os maridos com elas para a sala de parto para assistir ao nascimento da criança? Não pode chocar aí? Do lado de cá, eu acho lindamente, do lado de cá. Da é que eu já ouvi essa opinião ao encontro daquilo que tu dizes. Não quero que o meu marido esteja lá, quero que depois me veja com a criança nos braços. Do lado de cá, da tenda cirúrgica pode ficar. Já limpinha com bom aspecto, de preferência com um batom. Não creio que ela vá pôr batom nos entretantos, não é? Mas... O parto não é uma coisa, não é uma coisa feia. Há mulheres para tudo, é uma realidade. É verdade. Ter um cabeleireirozinho para dar um jeitinho ao cabelo, porque está a suar, não é? Exato. Não convém. Agora, eu acho, obviamente, que numa situação como esta, que é o parto, nascer de uma criança, é uma coisa que deve ser feita a dois. E eu sou da opinião que o pai deve estar presente, mas do lado de cada tenda. E monta-se uma tenda cirúrgica, é assim que se chama, que é aquele paninho que se põe ali ao cimo das pernas, que faz com que do lado de cá não se veja o que está para o lado de lá. Aquela tenda cirúrgica monta-se para nós mulheres, porque para nós não vermos, porque senão somos capazes de nos assustarmos um pouquinho com aquilo que está a passar ali e a coisa já não funciona pelo melhor. Mas se há um homem dentro da sala e esse homem é o nosso parceiro, vamos esquecer que ele é o pai da criança. Vamos nos lembrar que ele é o nosso parceiro de vida e é o parceiro sexual que vai brincar no sítio que alguém vai escangalhar naquele momento. Não é de todo abonatório uma relação sexual e não é de todo abonatório uma relação de troca de intimidade a oscilação uterina de um parto. Pois. Portanto, de todo desaconselhada. Não. Se for uma cesariana, tudo bem. É diferente. Pronto, é um corte na barriga, o bebê nascer, a coisa até é bonitinha e às vezes nem se permite tanta presença dos pais nestas situações como no parto normal. Mas para, espreitar para quê? Do lado de cá, sim, segurar a mulher e no momento em que o bebê sai, ele ter a oportunidade de ser o primeiro a ver, a tocar o bebê. E depois, porque as horas que seguem são terríveis. Terríveis, até quem é mulher e quem já passou, não é? As horas seguidas, eu interrogo-me para quê que um homem quer ver, porque as pessoas lembram sempre do nascimento do bebê, mas há uma data de coisas que vão sair a seguir ao bebê. A placenta, o resto de cordão umbilical, todo o líquido amniótico lá está. E não é bonito. Pois não. Não é um cenário agradável. Puxem pela cabeça e pensem o que é que acontece quando fazem uma força muito grande para puxar uma criança. Os esfíncteres cedem. Há muita urina, muitas fezes misturadas com o nascimento. Não é de todo um cenário maravilhoso como se pinta, não é? Não é bonito. E não é uma situação. São os tais espaços menos agradáveis dentro do castelo. Okay? Exatamente, mas podem esperar do lado de cada tenda cirúrgica. Susana, como combater a monotonia numa relação? Está aí para que respondam em www.5fm.pt ou então 967607903. Daqui a pouco vamos a mais participações. Há imensas para apresentarmos aqui. Queria perguntar-te, a rotina é algo que que pode acontecer em vários momentos e que nós precisamos de aprender a identificar. Como é que nós aprendemos a identificar a rotina numa relação? Quando tu andas com um carrapito no alto da cuca em casa, vestida com a primeira coisa que te aparece à mão, não tomas banho porque não vais sair e mesmo assim teu marido está em casa, isto é mau. Pronto. Isto é rotina. Caldo entornado. O caldo entornou já. O carrapito na cuca com uma mola, não é? Não lava a cara, não lava dente, não toma banho, não vai sair. Não cuida. É domingo, estou sem nada para fazer, porque é que não é de andar assim com meia até ao joelho? Mas eles também gostam de ficar assim ao fim de semana. Isto é válido para os dois lados. Isto é válido para os dois lados. Eu já ia chegar à parte deles em que eles andam com a calça acima, calça abaixo, calção a cair pelo traseiro abaixo. Pois olha, está cabelo aqui, todo escangalhado. Para aquelas perguntas assim mais complicadas e com tanta insistência acontecem neste programa. E os homens, onde entram? Entram aqui. No mesmo sítio, exatamente. Entram exatamente no facto de também não cuidarem, porque estão em casa, estão à vontade. E estar à vontade não é estar à vontadinha numa relação. Pois. Né? Se eu pudesse, e um dia vou fazer uma proposta à Ordem dos Arquitetos, porque eu acho que a responsabilidade do término de muitas relações é o facto de não existirem duas casas de banho dentro de uma suíte. Olha, e dois quartos também. Pronto, mas os dois quartos tu podes ir dormir para o outro quarto. Os dois quartos tu podes ter um T2 com facilidade. Agora, uma suíte tem uma casa de banho. Agora, num futuro mais próximo, neste mais recente, tu já vês dois lavatórios dentro da suíte. Mas isto podem estar a ser utilizados ao mesmo tempo? Podem, mas tu estás sintonizada, a tua visão periférica não é tão boa como a tua visão central. Então tu estás sintonizada naquilo que tu estás a fazer, não consegues pintar o olho e avaliá-lo a fazer a barba ao mesmo tempo. Pois. Agora, a casa de banho é para ser utilizada sozinhos. Nós, mulheres, podemos ir a par para a casa de banho. Os homens também podem ir a par para a casa de banho. Não, não convém ir a par para a casa de banho. Há coisas que se fazem na casa de banho que são para se fazer sozinhas. Não é para entrar e sair, marido ou esposa, quando bem apetece. Há momentos. O banho é uma coisa para ser feita a sós, a não ser que seja um banho erótico. Aí estamos. Ok, por exemplo. Não é? Para o banho se transformar em qualquer coisa sensual, é preciso que nós o transformemos, porque senão pensem lá como é que toma um banho se aquilo tem alguma coisa de sensual. Esfregar o cabelo cheio de espuma, esfregar o corpo todo, ou andar ali com o chuveiro, não é sensual. É sensual nos filmes, que aparecem aquelas moças muito jeitosas, não é? Com a água a escorrer pelo corpo. A gente também sabe fazer isso se quiser fazer isso para aquele fim. Agora, o banho normal, o banho normal, pelo amor de Deus, então não. Se não quisermos molhar o cabelo e pusermos aquela touquinha maravilha, é de uma sensualidade, não é? Ou seja, são as responsabilidades e os deveres numa relação. E aí já estamos a combater a monotonia. Exatamente. Exemplo para as senhoras muito prático. Sim, claro. A maquilhagem tira-se antes de ir dormir, porque senão está a ver como é que vai acordar. E a primeira imagem que o marido vê ao lado, quando olha, é que parece que andou num combate de boxe durante a noite, porque o eyeliner e o rímel e tudo, durante está a noite, tomou mescla. Vida própria, não é? E apoderou-se de grande parte do olho, do globo ocular, da face e por aí fora. São pequenas coisinhas. Nós, ao contrário, nós aqui no Ocidente, nós católico-cristãs, por assim dizer, somos diferentes dos hindus. Eu sou um bocadinho suspeita, não é? Em relação à relação à religião, mas mesmo assim o hinduísmo defende uma coisa que eu acho que é extraordinária e que deveria ser aproveitado por todas as mulheres. Os hindus casam sem conhecer os maridos. O amor constrói-se após dar-se o casamento. A mulher arranja-se mais para estar dentro de casa do que para sair, porque usa burca, sai tapada. Exatamente. Ninguém faz ideia do que existe debaixo daquela burca. Porque se atirassem, muito possivelmente muita gente caíria de quatro. Nós já tivemos aqui um programa, já tivemos aqui o António Campos a falar precisamente sobre isso. A mulher arranja-se. É uma ilusão de que as mulheres, quando colocam a burca por baixo, colocam tudo, para não ocultar nada. A sua beleza está disponível para o marido. Ela arranja-se para o marido. Ela anda muito mais arranjada dentro de casa do que fora de casa. E as pessoas que eu conheço. Comprar uma burca. Compra-me uma burca. Eu, as pessoas que eu conheço dentro desta religião, e uma vez ouvi dizer com todas as letras, diz que não entende a estupidez da mulher. Mas não é estúpido. Mas foi mesmo assim que me disseram, que anda em casa completamente desarranjada, não se maquilha, não veste uma roupa bonita e, no entanto, aprimora-se toda para sair e para trabalhar. Poderá ser estúpido se a mulher tiver uma vontade contrária, ou seja, cuidar-se dentro de casa e transcender as paredes de casa. Aí poderá ser estúpido. Agora, se é por uma vontade própria, isso. Vontade própria e amor próprio. Uhum. Nós não devemos andar de mola no alto da cuca nunca, porque a qualquer momento podem nos tocar à campainha e nós termos que abrir a porta. É o gás. É o gás. Se eventualmente nós conseguimos estar à vontade sem estarmos desarranjados, os mínimos parâmetros aceites. Ou seja, está aí uma forma de aprender aqui a rotina e não se instale na relação. Isso é válido para eles e para elas. Rotina e a monotonia, não é? Porque aqui acaba por haver o desinteresse. Pois, com como isto dizia alguém, dizer, é chegar não. todos os dias, a tal malinha em cima do cabelo, o cheiro a cebola, o pijama, o fato de treino. Não, é muito mau. É muito mau. Temos que pensar desta maneira, porque se pensarmos desta maneira, 70% dos divórcios evitar-se-iam. Porque não haveria a possibilidade. E entram terceiras pessoas nas relações, quando entre as duas pessoas da relação falta alguma coisa. Porque quando não falta nada, não há possibilidade nenhum exterior vir e penetrar dentro desse seio. Se o nosso olho, seja homem ou mulher, olha para uma terceira pessoa, é porque entre o casal alguma coisa está errada. E entre os dois alguma coisa está a falhar. E como eu volto a dizer, e disse no início do programa, nós somos a coisa mais volátil que existe na face da Terra. Não é o gás. Não é o gás que desaparece, ao contrário de tudo, o ser humano e a psique do ser humano é a coisa mais volátil que existe. Nós gostamos neste momento, daqui a 5 minutos odiamos. Ou seja, o que agora serve daqui a uns minutos pode não servir. Já não serve. Não servir. Nós vamos falar ainda de outras aprendizagens a propósito da monotonia nas relações ou na relação. Podem existir, efetivamente, imensos fatores que levam a uma relação e que esta entre na monotonia. Mas, para mim, diz Ana Filipa do Porto, o mais evidente e talvez aquele que mais me aguça neste sentido da rotina é manter uma relação onde se corre. Onde a partir de determinada altura tudo é óbvio, as pessoas já sabem o que querem fazer, o que não querem fazer, e a partir daí procuram-se o culpado, procura-se o culpado daquela rotina, daquela monotonia. Vai um pouco ao encontro daquilo que tu dizias, Susana. A culpa é dos dois. Aqui não há culpados. Nós, quando decidimos ficar com alguém, seja em união de facto, seja um casamento, seja um namoro, seja um relacionamento de que género for, as responsabilidades são partilhadas. Se começam a acontecer coisas que não são do nosso agrado, se nós permitimos que continuem a acontecer para depois culparmos os outros, a culpa é nossa. Diz o Paulo de Passos de Ferreira. Paulo, bom dia, obrigadíssima também pela sua participação. Não somos todos iguais, há pessoas com maior disponibilidade, acima de tudo de espírito, e nesta questão em particular é muito importante isso, não perdermos o espírito, para, quanto mais não seja, despertar o outro quando está adormecido. Eu direi que se houver dinâmica na relação, a monotonia não chega a entrar. É verdade. Obrigadíssima, Paulo. É isso mesmo. Dinâmica. Manter ativa determinadas coisas que se vão perdendo com o dia-a-dia, com o comum, com o cotidiano. Não é fácil partilhar o mesmo teto, não é fácil viver com outra pessoa ali constantemente do nosso lado e mesmo assim manter uma chama acesa, mesmo assim manter determinadas coisas que antigamente havia, porque não se via essa pessoa sempre, por isso havia espaço para a saudade, havia espaço para pensar em determinadas coisas e querer determinadas coisas, e ali, a partir de determinada altura, não é preciso procurar, porque está ali, a gente estende a mão, é tipo comprimidinho para dormir, estende a mão, só de sabermos que ele existe, já tem um efeito sonorífero. Às vezes nem o tomamos, mas só de sabermos que podemos tomar ali aquele comprimidinho que nos vai ajudar a dormir, nós já dormimos melhor. O efeito placebo. A relação para quebrar a monotonia são precisas coisas tão pequeninas, tão diárias, tão pequeninas. Um bilhete na carteira. Acordares e ires ao supermercado, pegares na carteira, tirares a carteira do supermercado para pagares qualquer coisa e tens um bilhete para alguém. Disponibilidade, o tal espírito. Exatamente. tu encontrares no meio das tuas coisas um presente pequenino. E um presente pequenino pode ser os brinquinhos comprados, sim, sim, feirados em qualquer sítio, mas que alguém sabe que tu agradas. Uhum. Receberes uma flor ou acordares e na tua almofada haver uma flor ao lado. Ou tu seres homem e acordares e teres ao teu lado qualquer coisa que tu gostes, que te agrade, que te faz sentir bem. Pode ser a mulher em lingerie, por exemplo. Que é uma coisa que eles tendem a agradar bastante. Sim. Não é? Aliás, uma peça de lingerie. Eles tendem a projetar isso como o ponto máximo. Sim, sim, sim. Uma peça de lingerie oferecida. Também não é muito normal. Normal é, porque eles mas a determinada buscar... altura considera-se limitado, é que é só aquilo. Mas depois passa, se se der isso, é só aquilo, porque eles estão fixados naquilo e não lhes é dado. Nós fixamos-nos em coisas que não recebemos. Experimentem mulheres vestir lingerie noite após noite, noite após noite, ao fim de uma semana e meia eles já não ligam nenhuma lingerie. Podem-se passear pela casa fora de lingerie que eles já não vê. Normal, Vera Cristina. Se virem, não é? Se dermos sempre a mesma. Eu posso gostar muito de marisco, se me camarão todos os dias, ao fim de uma semana já estou fartinha de camarão. A Vera Cristina de Espinho, um beijinho, Vera, para si, diz, respondendo à vossa pergunta, parabéns pelo programa. Na minha opinião, a rotina num casal só acontece quando os parceiros não são dinâmicos e não sabem ver para além do que estão a viver. Ou seja, arranjar estratégias novas todos os dias para evitar hábitos rotineiros. E quando a rotina surge, muitas relações começam precisamente aí a fracassar. Adoro essa palavra, dinâmica. Vera. É a segunda vez que ouvimos nas nossas participações. A dinâmica, eu adoro. Adoro a palavra porque o dinamismo é algo que impulsiona a vida, seja em que parâmetro for, profissional, pessoal, amoroso. A dinâmica. Nós tendemos a desenergizar e a faltar-nos dinâmica para determinadas coisas. E quando estamos desenergizados e não procuramos dinamicamente qualquer coisa, tudo começa a encrencar ou encravar na vida e nós não andamos para a frente. Olha, vamos a outra participação da Ana, é nome fictício, diz: infelizmente a monotonia está bem presente na minha relação de quase 4 anos. Isto tudo começou recentemente devido a razões profissionais, um negócio que abrimos em conjunto. O trabalho, o desgaste, o trabalhar aos sábados, aos domingos, o não poder falhar aí, a necessidade do dinheiro, a necessidade de poupar dinheiro, o pagar as contas, acabo por compreender isso, mas também sei igualmente admitir que a monotonia instalou-se e cansa, estou farta. Obrigadíssima, Ana. Já é mau viver com alguém. Agora, viver e trabalhar com o mesmo alguém são 24 sobre 24 horas. É um erro grande. Qualquer coisa, se há um casamento, trabalharem no mesmo sítio, sem espaço para vida própria, vá lá ver. Na relação têm que ser dois indivíduos. Eu tenho que mandar agora precisa Manuela Moraguetes. Eu? Também perdeu a auricular. Deixa eu cair o brinco. Não foi o brinco, foi o auricular. Eu sou avessa à auricular. Sim. Estou de volta. Back. E esqueci-me o que é que estava a dizer. A propósito do trabalho. Trabalhar em duas... conjunto. Sim, sim, sim. Trabalharmos constantemente com alguém que está do nosso lado vai fazer com que nós não tenhamos vida própria. Nós precisamos de ser seres individuais que se encontram em determinado ponto para ter uma relação conjunta. E a determinada altura alguém explicar isso numa relação? Ui! Convém que seja explicado logo no início. Ah, se não foi explicado no início, tem que ser explicado aos pouquinhos agora. Não dá para ser explicado tudo de uma vez, porque senão o outro vai interpretar que nós queremos dar à soleta. Uhum. Isto é válido para homens e mulheres. Agora chega cá, não é? O namorado da rapariga que está ótima, está equilibrada e aí diz-lhe: olha, eu estou-me a sentir sufocado na relação. Porque é uma coisa que eu ouço muito. Sufocado. Eu estou sufocado, eu estou sufocada. Esta relação está-me a sufocar. Uma relação não pode sufocar ninguém. Uhum. Se está a sufocar, é porque a outra pessoa está a entrar no nosso espaço privado. Nós temos que ter um espaço próprio. E esse espaço próprio não pode, jamais em tempo algum, ser invadido pela outra pessoa sem a nossa permissão. Nós abrimos a porta, mas ele tem que tocar a campainha. Acho. Não é entrar no espaço ou tomar decisões por nós, que são coisas que os casais fazem com muita facilidade. Que é chegarmos a casa e ouvirmos da outra parte: hoje vamos jantar não sei onde. Isto, se for só a dois, é lindo. Se for um grupo de amigos, e a pergunta é logo, e não se pergunta se eu quero ir, se eu tenho vontade de ir, se eu vou, se eu não... Pois acaba por um impor ao outro, não é? Tomar decisões pelo outro, não. Claro que isto é bonito se prepara-te, arranja-te toda, que hoje vamos jantar fora. Isto já soa de uma forma ou completamente diferente. É exatamente. Automaticamente o cansaço é exatamente do trabalho. A mesma escolha, a mesma imposição, num formato mas diferente. Mas somos nós. Nós não estamos em. Eu não te estou a impor algo porque eu decidi que íamos fazer isso. Eu estou-te a dar algo, que não é, é uma oferta para ti. Nós vamos jantar por ti, num sítio que eu escolhi, a pensar em ti, para te dar esse mimo, esse carinho, esse presente de estar ali, de estar contigo e de partilhar qualquer coisa. Ok, vamos a mais uma participação do Ivo. Bom dia. Olá, antes de mais, parabéns pelo fantástico programa. É bom ouvir este programa porque se aprende tanto, mas igualmente muda-nos muito a visão, o psicológico e o social, de muitas mulheres. Isto para dizer que achei fantástico, infelizmente inexistente, a mulher dar flores ao homem, mas gostava... Olha, alguém que parece que quer receber flores. Os homens adoram receber flores. Isto para dizer que achei fantástico, infelizmente inexistente, a mulher dar flores ao homem, mas gostava que fosse verdade e que mudasse, e as coisas mudassem a seu favor. A monotonia e o desgaste na relação, a meu ver, tem de haver... mais e o outro um pouco menos. Isto desgasta. Não há equilíbrio. Exatamente. Estou a traduzir. Vou dar okay. mais como... O homem é bem mais romântico. É. Não concordo. O homem é bem mais romântico, dá tudo para ver a mulher sorrir e feliz, mas infelizmente a quebra da monotonia muitas vezes. Há quebra e monotonia porque muitas vezes não há retorno. Diz que os homens são mais românticos. Ora bem. E não é que são? Vocês combinaram isto? Não, desculpa. Não. Eu e o Ivo, de acordo, não. Isto é inédito. Está para acontecer algo na Maia. Está para acontecer. E agora as festas. E agora da as cidade. Festas. Eu vou começar a gaguejar e vou precisar dos serviços dele. Isso. Isto é inédito. Eu e o Ivo, de acordo, é inédito. A mulher diz-se muito romântica, mas na realidade não é bem isso que ela é. Ela é muito egoísta. A mulher quer receber muitas coisas que sejam românticas. Não as dá. A mulher fica sentadinha à espera, na maioria... Atenção, a mulher, maioria das mulheres. Não são todas as mulheres, em todos os casos há exceções. A mulher diz, porque eu sou tão romântica, por isso eu adoro receber flores, eu adoro que me leves a jantar fora, eu adoro que me leves ao cinema, eu adoro que faças programas de fim de semana, porque eu sou tão romântica, porque eu adoro que me dês essas coisas todas. Ok. Isto é típica mulher. Ok, está lá o Ivo. O ser romântico não é ficar à espera de perninha alçada, à espera que o outro dê qualquer coisa para nós valorizarmos imenso, porque eu sou tão romântica que amo flores. Ui. Não, se é tão romântica e gosta de flores, então vá comprar as flores para dar a quem ama. Isso é que é ser romântico, é dar o retorno à outra pessoa. As mulheres tendem, infelizmente, a ficar à espera que seja o homem o impulsionador do romantismo. Porque foram educadas, foram, sim, sem dúvida. Isto é cultural. É cultural, mas vamos deixar a cultura, porque nós somos mulheres modernas e no Ministério Salto Alto nós somos mulheres modernas e estamos aqui a implementar novas teorias e novas coisas. E as gerações próximas seguramente vão alterar esses registros, acredito que sim, porque já acontece. Sabes que eu tenho um bocadinho de medo da geração da adolescência. Porquê? Porque há um núcleo muito bom, há um núcleo de miúdos, chamemos-lhe assim, de adolescentes que estão a ser cuidados por mães ou pais que valorizam estas coisas, mas há outro núcleo que anda muito perdido. Anda ali, isto é 50-50 ali. Como é que não aprendeu nessa idade? Poderá aprender mais à frente? Vai a mal. Quando começar a descobrir que não arranja namorado ou namorado, vai aprender, vai vir um amigo que diz bem feito porque tu não atinas nem fazes as coisas como deve ser. O Ivo há bocado dizia que os homens são efetivamente mais românticos que as mulheres porque lhes é exigido culturalmente que eles desenvolvam determinadas técnicas para serem. E nós ficamos à espera. Pois. Porque eu sou muito romântica, adoro. Vocês ajam e nós esperamos. Eu sou tão romântica e ele não me dá flores. Oh. Mas não é o que se ouve. Eu sou tão romântica e ele é incapaz de me levar a jantar fora ou de me levar a passar um fim de semana. Ó, mulher, vá à agência, pegue no fim de semana e dê-lhe-o ao contrário. Isso é que é ser romântica. Eu sou muito romântica, quero ir passar fim de semana contigo fora. Vamos embora. Ok. É, vamos embora. Adriana, calquem outro. Vamos embora. Não é? Vamos embora. É, por aí. Por isso, Ana. Eu acho que, infelizmente, a rotina acaba por atingir um ponto em que, em muitas vezes, e perdoem-me as senhoras, em muitas vezes a responsabilidade é muito da mulher. Eu sei que a mulher está ocupada com as lides da casa e com as coisas que tem que fazer, e porque chega a casa está cansada e tem a máquina de roupa para lavar e tem a roupa para passar e tem o jantar para fazer, dane-se o jantar e a roupa e as carpetes. Nós não fazemos a mínima ideia se amanhã ainda estamos cá para limpar a carpete ou para sobreviver à carpete. Mas devemos aproveitar aquele momento com aquela pessoa. Exatamente. Limpam os dois. Emília Ramos diz: acordar com uma flor na almofada, eu gostei. A Mónica Ferreira: entro aqui só para nos deixar ficar, um beijinho. A pergunta continua aí no Facebook da sua rádio, em www.5fm.pt. Como combater a monotonia numa relação? Queremos que deixe ficar aí a opinião, ou então através do SMS 96-760-7903. Nestes minutos que nos separam, ainda tempo para duas coisas. Há pouco falávamos de necessidade e de aprendermos a identificar momentos, vários momentos de rotina numa relação, e falamos sobre o ponto de vista visível, o que é prático, o que é material, o que é visível a todos. Aprendizagem é também seguramente importante quando analisamos o outro lado. E pergunto-te se há uma aprendizagem a ser feita também quando falamos de carinho, de afeto, do sexo com qualidade, por exemplo. Nós precisamos de aprender a fazer permutas de carinho, de ternuras ou sexuais, consoante o parceiro ou a parceira que temos. O sexo é de qualidade se for satisfatório para ambos os lados. Eu tenho em consulta, infelizmente, mulheres que acham que o sexo é uma obrigação. E por elas nunca mais tocava nesse assunto, nunca mais, se pudessem deixar de ter e deixar de pensar sequer no assunto, nem sequer pensariam nisso. E eu, na brincadeira, costumo dizer: o sexo, mesmo mau, até quando é mau, é bom. Por isso, se não está a acontecer isso, alguma coisa está errada. Se não há uma intimidade sexual entre o casal, que é muito importante que haja, e vamos deixar de modernice de dizer que o sexo não é importante, porque é. E é a ausência de esta parte que faz arranjar amantes. Ou não é? Sim. Não vamos dizer que isto não é importante, porque é. É porque se cria uma... Não é o sexo em si, não é a relação coito como ato, é o que se gera antes da relação sexual. A sexualidade no casal. Exatamente, não é o sexo, é a sexualidade. E o que vem a seguir, o rame-rame depois, as conversas de cama, as trocas de carícias, a intimidade entre o casal. A criatividade é fundamental. A criatividade é fundamental. Coisinhas de nada. Hoje em dia há sex shops em cada esquina. E vamos desenganar. Quem acha que vai a uma sex shop encontra coisas loucas que seria incapaz jamais para algum de usar. Não, as sex shops estão aí, são para ser procuradas e para ser usadas. A criatividade no casal. Um óleozinho. Um óleozinho com sabor, por exemplo, de massagem. A ver se eu me lembro de coisas simples. Aquelas. Como é que se chama ele? Aquela lingerie comestível. Hoje em dia, vamos imaginar que o marido adora gomas. Por exemplo, conseguem encontrar cuecas de gomas. Pronto, ele vai achar criatividade. Não é que ele vá comer a cueca, não é? Mas aqui continua a achar-se que é um papel unilateral. Pois, do homem. Porque as mulheres não vão à sex shop. Pois. O homem vai e chega à casa e a mulher primeiro ainda torce o nariz, depois pergunta o que é que foste lá fazer. Mas porque é que tu achas, porque tu viste isso no filme? Depois há esta parte da sexualidade masculina. Os homens são muito abertos ao visionamento de pornografia, por exemplo. E seria muito saudável se o casal fizesse esse visionamento em casal. Quando há uma ausência de líbido, porque é óbvio... Que é algo que transita numa relação, nos diferentes estados da paixão, do namoro e do casamento, e está lá, mas é como se não estivesse. Exatamente. Adormece. Adormece. E a sexualidade é como uma pastilha elástica. Se não a mastigares, ela enrijece. E quanto menos quanto mais assexuados estiver, quanto mais assexuado tiver o casal, mais assexuado vai continuar. Chega um ponto em que eles nem se lembram de ter relações sexuais, ou chegam ao cúmulo de, ah, é às terças porque à quarta eu acordo mais tarde, e ao domingo porque é dia de santo. Não é? Marcarem hora na agenda para terem uma relação sexual. Quer dizer, chegamos, não é normal. O problema é que é vulgar. Não é normal, mas é vulgar. Mas é possível ultrapassar todas essas coisas. A sexualidade é muito importante num casal. E deixamos de tabus à parte. É o principal quebrador de monotonia. É a modernice sexual, implementar novas coisas no casal. E as novas coisas podem passar. Vão a sex shops, espreitem lá, tem coisas giríssimas, brincadeiras giríssimas, jogos de cartas, de dados, jogos de tabuleiro que se podem ser feitos. Eu deixo uma recomendação enorme, porque eu acho que há o filme que traz 50 mil ideias para quebrar monotonias, que é 9 semanas e meia. É antiguíssimo, antiguíssimo, mas continua atualíssimo, traz ideias como se não houvesse amanhã e para quebrar. E com um fim que também dá que pensar. Um fim que dá que pensar, porque foram 9 semanas e meias. Ora, só. E depois? Paixão. Okay. Paixão. Deus. A paixão terminou, não é? Faz as contas para ver quanto é que são 9 semanas e meia. Não, depois. Sim. Susana, todos os meses. Será que realizares uma reflexão? O casal realizar uma reflexão sobre todos estes aspectos, diária, é necessário, semanal, mensal, eu acho que uma anual, seca, nas pronto. Férias? Não. Refletir, sim ou não? Refletir para si. Acho entre casal, não? Entre casal, estar a ter esta. Olha, vamos sentar aqui, eu acho que o nosso sexo anda morno. Vai ficar, se estava morno, vai ficar gelado daí para a frente, não é? Ou seja, não deve. Convém ser uma reflexão interna. Se forem pequenas coisas que estiverem a desagradar, devem ter conversadas, não é? Se um dos parceiros está a fazer ao outro parceiro alguma coisa que lhe desagrada, convém que a pessoa deixe. Às vezes não são precisas as palavras, basta um ajeitar de corpo ou um olhar, um toque, para a pessoa perceber que aquilo não é agradável ao outro e empurrar e não querer. Ou explicar, olha, eu não gostei daquela atitude, mas sem divagar ir buscar mais 10 atitudes, porque os homens, por exemplo, não conseguem assimilar 10 atitudes ao mesmo tempo, porque a partir de determinada altura ligam à terra, só estamos a reclamar. E como só estamos a reclamar, eles desligam um bocadinho o fusível e voltam a ligar quando o assunto interessa. Querem reclamar, homem ou mulher, com o parceiro sobre alguma coisa, é aquele assunto. E se está a discutir aquele assunto, não se vai buscar 30 outros assuntos. Já para concluirmos, há graus, patamares de monotonia numa relação? Há. Inicialmente, como é que se distinguem? Inicialmente, aquilo que começa não é a monotonia, é o hábito. Não é? Inicialmente as pessoas ficam habituadas uma à outra, depois entra a monotonia de tal forma, tu vais distinguindo à medida que te sentes cada vez mais à vontadinha com aquela pessoa. Quando tu podes fazer o que queres, dizer o que queres e teres um determinado comportamento, a monotonia já tomou conta da tua relação. Se tu acordas de manhã, passas o dia. Uma mensagem. Porquê que as pessoas que estão casadas há 10 anos não trocam mensagens de amor? É uma coisa que a mim me deixa extasiada. Uma mensagem, às vezes uma mensagem seria o suficiente para quebrar a rotina daquele mesmo, dia. Nunca viram o telemóvel um do outro, em alguns casos. Pois é. E também não convém vasculharem o telemóvel um do outro, podem descobrir coisas que não querem ver, não é? Hoje em dia os principais responsáveis pelos divórcios são as redes sociais e os telemóveis. Sim. Porque antigamente arranjava-se outras pessoas, mas de uma forma mais discreta. Hoje em dia está tudo mais visível e as coisas atrapalham-se. Ou mais virtual. Mais virtual. Porque é mais fácil o acesso, não é? Sendo mais virtual é mais fácil o acesso. E como é que é? E não entra a monotonia no que é virtual? A rotina? Não, porque tu estás protegida por uma capa. A internet é uma capa. Tu tens uma proteção ali. Por isso tu dás de ti, dás o teu ego e não o superego. Não tens consciência adormecida, não é? Nós ficamos um bocadinho adormecidos e saímos um bocadinho da casca. Olha, acaso para dizer, aí as belas adormecidas não existem não mesmo. Não existem, não. Falamos em capa, parece que vem chuva para o fim de semana, Susana. Isso é que eu acho muito desagradável. Muito Olha, desagradável. Ainda tem para ouvirmos 2 minutos e 18. Nós ouvimos sempre um chisquinho da é música. É sempre. Para aguçar o apetite para a próxima hora. Próxima um hora. Beijinho muito um grande. Beijinho muito Boas grande. Férias, Boas Susana. Férias, até breve.